Olá, aqui é Gustavo Abadi e está iniciando mais um podcast, O Homem Segundo o Plano de Deus. Para você que me escuta pela internet ou pelas ondas da Rádio Mãe de Deus, nós estamos falando sobre as características de um homem segundo o plano de Deus. No último podcast falávamos que o homem segundo o plano de Deus é um homem que deve se render diariamente à submissão ao Espírito Santo. Confessado seus pecados, confessado o seu mal, este homem busca incessantemente a vida no Espírito. Ora, mas se ele busca o Espírito Santo precisa capacitá-lo, precisa entregar em suas mãos o poder, entregar ferramentas para que ele possa ser um bom servidor do Espírito, na medida em que ele se submete. O homem segundo o plano de Deus deve ser um homem que usa os dons do Espírito Santo. E eu quero convidar você a refletir sobre os sete dons rapidamente e incentivar a você que peça a Deus para ajudá-lo a usá-los em sua vida. Tome a cada dia, nos próximos sete dias, humildemente, peça a Deus a cada dia os dons do Espírito. Peça para que Deus lhe dê o dom de sabedoria, que é o dom de perceber o que favorece e o que prejudica o projeto de Deus. Ele nos fortalece nossa caridade e nos prepara para uma visão plena de Deus. O próprio Jesus nos disse, quando for desprezos, não vos preocupeis, nem com a maneira com que haveis de falar, nem pelo que haveis de dizer, porque não sereis vós quem falareis, mas o Espírito do vosso Pai que falará em vós. A verdadeira sabedoria traz o gosto de Deus e de sua palavra. O segundo dom é o dom do entendimento, o dom divino que nos ilumina para aceitar as verdades reveladas por Deus. Mediante este dom do Espírito Santo, ele nos permite prescrutar as profundezas de Deus, comunicando ao nosso coração uma particular participação no conhecimento divino, nos segredos do mundo e na intimidade do próprio Deus. O Senhor disse, eu lhes darei um coração capaz de me conhecerem e de entenderem que eu sou o Senhor. O terceiro dom é o dom de conselho, é o dom de saber discernir caminhos e opções, de saber orientar e escutar. É a luz que o Espírito nos dá para nos distinguirmos o certo do errado, o verdadeiro do falso. Sobre Jesus repousou o Espírito Santo e lhe deu em plenitude este dom. Como havia profetizado Isaías, ele não julgará pelas aparências e não decidirá pelo que ouvir dizer, mas julgará os fracos com equidade e fará justiça aos pobres da terra. O quarto dom é o dom de ciência. É o dom da ciência de Deus e não da ciência do mundo. Por este dom, o Espírito Santo nos revela interiormente o pensamento de Deus sobre nós, pois os mistérios de Deus ninguém os conhece a não ser o Espírito Santo. O quinto dom é o dom da piedade. É o dom que o Espírito Santo nos dá de estar sempre aberto à vontade de Deus, procurando sempre agir como Jesus agiria. Se Deus vive a sua aliança com o homem de maneira tão envolvente, o homem, por sua vez, sente-se também convidado a ser piedoso com todos. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, ele escreveu, a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vocês permaneçam na ignorância. Vocês bem sabem que quando vocês eram pagãos, eram facilmente atraídos para ídolos mudos. Por isso eu lhes declaro, todo aquele que é agora conduzido pelo Espírito de Deus não pode blasfemar contra Jesus. Bem como ninguém poderá dizer convictamente Jesus é o Senhor, a não ser movido pelo Espírito Santo. O sexto dom é o dom da fortaleza. Este é o dom que nos torna corajosos para enfrentar as dificuldades do dia a dia da vida cristã. Torna forte e heróica a nossa fé. Lembremos a coragem que muitos dos mártires tiveram e que usaram este dom. Dá-nos perseverança e firmeza nas decisões. Os que estiverem dotados deste dom não se amedrontam diante de ameaças e perseguições, pois confiam incondicionalmente no Pai. Em Apocalipse vimos, nada temas antes o que há de sofrer. pois por estes dias o demônio vai lançar alguns de vós na prisão, para pôr-vos à prova. Tereis tribulações durante algum tempo, sê fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Sétimo dom, um dos dons mais importantes, o temor de Deus. Este dom nos mantém no devido respeito diante de Deus e na submissão à sua vontade, afastando-nos de tudo o que lhe possa desagradar. Por isso, Jesus teve sempre o cuidado de fazer em tudo a vontade do Pai. Como Isaías havia profetizado, sobre ele repousará o Espírito do Senhor. Espírito de sabedoria, de entendimento, espírito de prudência e de coragem, espírito de ciência e temor do Senhor. Temer a Deus é o princípio do saber. Temer a Deus é o começo do caminho. Veja, se você teme a Deus, o Espírito já fala ao seu coração. Não tenha medo de buscar o Espírito, de ser submisso a Ele e de se colocar ao seu serviço. Peça durante esta semana os dons do Espírito Santo, para que você seja útil na Seara, para que você seja útil para Deus, para que você seja uma bênção aonde você está e para que todos possam perceber que Deus está na sua vida. Busque a Deus, busque ao Espírito Santo. Até o próximo podcast.